trabalhando com horas. Siga o exemplo. A. Que horas são? Que horas são? Uma. É uma hora. Um. Que horas são? Duas. São 2 horas. 2. Que horas são? 5 e 15. São 5 e 15. 3. Que horas são? 20 para as 6. São 20 para as 6. 4. Que horas são? 10:40. São 10:40. 5. Que horas são? 12:00. É 12:00. 6. Que horas são? 1:20. É 1:20. 7. Que horas são? 12:30. É 12:30. 8. Que horas são? 9:00. B. A que horas? Responda. A que horas você vai ter reunião? 2. Eu vou ter reunião às 2. 1. A que horas ele vai chegar? 5:30. Ele vai chegar às 5:30. 2. A que horas ele vai almoçar? 1. Ele vai almoçar a 1. 3. A que horas vocês vão telefonar? 12:00. Nós vamos telefonar ao 12:00. 4. A que horas eles vão jantar? 8:00. Eles vão jantar às 8:00. 5. A que horas ela vai viajar? 3. Ela vai viajar às 3. C. Faça a pergunta. Eu vou ter reunião às 2. A que horas você vai ter reunião? 1. Eles almoçam ao 12:00. A que horas eles almoçam? 2. Eu posso atender você a 1. A que horas você pode me atender? 3. Nós queremos ir ao clube às 9. A que horas vocês querem ir ao clube? 4. Eu vou trabalhar às 9. A que horas você vai trabalhar? 5. Você pode telefonar às 10. A que horas eu posso telefonar? D. Das 8 às 10. A que horas é a aula? 8, 10. A aula é das 8 às 10. 1. 5, 6. A aula é das 5 às 6. 2. 1. 3. A aula é da 1 às 3. 3. 12:00. 2. A aula é do 12:00 às 2. 4. Meio-dia. Uma. A aula é do meio-dia a uma. Cinco. Onze. Uma. A aula é das 11 a 1.